dia com a November pronto cópia para o Galeão. Aguarde com a preparação 3191. Na sexta. Juliette com a Palima na escuta. Aqui, 1000 pés até o destino. Aqui. Autorizado para fazer o Maceió no 1000 pés, decolagem da 17 curva à esquerda no perfil da no corredor forte. 5 foi Jerusalém. 0225 no transponder, o controle em 120, 119, decimal de 0. 198. Do procedimento LSX-3, é posto estabilizado no localizador. Ok, até 2000, autorizado e o portal é estabilizado, 139. Controle, bom dia, 9250 da Gol. 9250. Veio direto SAP e desça para 4000 pés, QNH 1903. E SAP 4000, 1903, ótimo, muito obrigado, 9250. 1950, veio SAP após o SAP, certo, 366 para UR9. E SAP 366, obrigado, 9250. A torre em 18.6 tem uma informação do POB? Confirmar a direção do vento? Vento no 30 graus, 08 nós. T50, o helicóptero da Polícia Militar nos informou 2 balões sobre o marcador externo, um a 700 pés e outro a 1000 pés. Deixa o cara atento, 9250. Copa. 4207, aguarde cópia, passando o 1. Guardando cópia, é bom que essa aí, né? 4207. São 1, Sierra Alfa, novembro, Vitor Oeste, 1. São 1, aguardando, 4207. Avião, pronto cópia. Pronto cópia, 3-1, 9-1. 9130, Galeão 340, VP 044, Top Porto Seguro, UP November 857, Moussour e direto. Decolagem da pista no zero, curva direita, no PC da Salvo, 1 no Leda, Doclo 5507, transponder, controle em 119, decimal de zero. Confirmar o transponder, por gentileza? 5507. Pois não. O TAN 3191 está autorizado, nível 340, Aperzolu 44, até seguro, Aper November 857, Moussou. Decola da 10, curva direita, Sanvo 1, Leda e Doclo. Aciona 5507, controle 119, decimal 8, está na posição 612. Chama o próprio flashback, está na meta. Chama a linha. 11-09-407, na rede. Autorizado, Pátio 1 e Índia, posto de espera 1895, 1013, boa. 2790, solicita curva direita 07025, tá, esse 4 pode vir aí, Coenter. Tá, impressão de desvio à direita, confirma após o desvio. Boaconte 2790, é isso? Confirma? Após o desvio, Boaconte, o 2790. Tem. É 200 dessa via, chegada para nível de voo 050, QNH 1013. Boa 300, mantém chegada. Controle ao 9250? Persiga ao voo 9250. Pode voar ao 366 da presente? Sim, 366, 9250. Obrigado, visão, setor autoriza 2500. Aguá. Essa 39, eu informo o balão a 1100 pés. Complete a aproximação, chame em torno no 8 decimal 6. 18, 6, obrigado. Baixado travado. Zona 739, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo dois balões, aproximadamente um no meu pés, um no 1100 pés, ligeiramente à esquerda do eixo da final da 10. Atente ao mesmo, ok? Um encontra-se aproximadamente um no 1100 pés e o outro a baixa altitude. Ok, atento aos balões. O 739 confirma autorizado o pouso na 10. Aguarde a autorização de pouso, Gol na 739. Certo, Gol 739. As duas 730, mas quantas milhas nessa prova? O Papa Uniforme Juliette Papalinda, seu dado Batista. Papa Uniforme Juliette Papalima, prossiga. Papa Uniforme Juliette Papalima, guardando as instruções para decolagem na 17. Juliette Papa Lima, autorizado, táxi, reporte no táxi aí, papá. Ajuste na 013. Reportará, adicionado, 1013. Bona 739, autorizado, pouso, pista na 0, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso no 09, 739, avistou os dois balões a 1100 pés. Sente o Bona 739, grato. Bona 094, decoladas 10, chame o controle 119, décima 8 no voo. Obrigado, bom dia. Zero, a torre formou dois balões sobre o marcador externo, um a 700 pés, outro a 1100 pés. Controle o 1094. 013. 0133, boa gente. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Passa. Sete Papa Lima, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-7. Lona 739, Solos 1-2, libere a direita, chame o Solos 1-2, 1-1. Está efetuando desvios? É, aqui. Confirma o que você está mantendo. 739, né? 739, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4207, pronto para cópia. Pronto, 4-5, para 207. Cruzado Guarulhos 340, via... Rota do plano de voo, decolagem da pista 1-0, curva direita, perfil da Sango 1, Leda, Mótima. 5512, transponder, controle em 19-8. Autorizando Guarulhos 340, 1-0, decola, rota do plano, primeira curva direita, Sango 1, Leda e Mótima. 5512 acionado, 119.8 ao controle para o azul, 4207. É, o último fixo é Mótima, Mótima, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Mótima, então é Leda Mótima para o azul, 4307. Chama pronto na 1. Chama na 1, azul, 4307. Uniforme Juliette Papa Lima, autorizado decolagem, pistão na 7, vento na 20 graus, 08 nós. Juliette Papa Lima, copiou? Negativo. Juliette Papa Lima, autorizado decolagem, pistão na 7, vento na 20 graus, 08 nós. Juliette Papa Lima, como recebe a torre? Profiga. Juliette Papa Lima, autorizado decolagem, pistão na 7, vento na 20 graus, 08 nós. Juliette Papa Lima, decolagem imediata. Estabilizado no RNAV, voo 9250, visão. Voo 9250, chame torno no 8, decimal 95. 118.95, bom dia. 9250, 118.6. Decolado às 1.5, tem condições de curvar à esquerda, efetuar o cruzamento sobre o ponto médio da pista na 0.2? Afirmativo. Juliette Papalino, autorizado curvar à esquerda, efetuar o cruzamento do campo, reporte o eixo da 1028 livre, agilizando. Reportará o cruzar o ponto médio da. 06200, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX2, reporte estabilizado no localizador. Confirma, chinema 200. Pode livrar, então, em casa, 200. Tá livre, minha 200. 9250. Romeu Alfa, prossiga. Frequência 2000, decimal 85, a terra 925, decimal 45. De Papa Lima, segue corredor forte, 1.000 pés, e chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, corredor forte, grato, bom dia. 9250, informo Traleve, já efetuou o cruzamento do campo, seguindo o litoral norte, não interfere. Autorizado pouso, pista na 0, vento na 30 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, 1-0, 9250. Único a bordo, chame a torre para assinamento e decolagem, 18-6, 1013, ajuste. Controle Salvador, Juliette Papa Lima, transfere. Papa Uniforme Juliette Papa Lima, mantenha sem condições visuais, zona meu pés. Reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Reportará. Pode passar a gente do bom, pousa na pistão na zero, autorizado, é minha área, Matheus. Michael, meu alfa, boa tarde, prossiga. A uniforme de Zé Sota Lima, cheque de altimetria, não recebo a mesma. O vento no aeródromo 140 graus 099. Reporte no solo controlado. Correção, reporte fora do solo. Eu não recebo a mesma no radar. Ok, vou checar. Azul 2790, 6 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Submatéria nível de voo 970, chame controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. Filete Papa Lima, agora sim recebo chamado do Charlie. Quando possível, fome seu estimado para terminar o Aracaju e o voo feito verde Aracaju, Juliette Papa Lima. 19250, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Mike Romeu Alfa segue em direção à cabeceira 17, agilizando. Reporte para o cruzamento do campo. Positivo, está agilizando, vai tomar para o cruzamento, Romeu Alfa. Atenção aos balões, deixa meu turno no 8 decimal 6. 8 meia, obrigado, 2 a 0, obrigado. No navio, no decolador de 2, eu não chamo o controle, em 119-18, no voo. Para controle 198-31-91, boa noite. Mike Romeu Alfa, mantenha o setor aguardando para o cruzamento, e informa o Airbus da Vinha Canacionada no zero. Coletivo. O Xené 6200, informa o helicóptero final da Copiá, mantendo o setor, não interfere. Autorizado pouso, pistão na zero, vento no 3, 0 graus, na zero, nós. Dois a zero na 1-0. Alfa, mantenha o seu, tô aguardando para o cruzamento. Positivo, não se escuta. Informa o balão na final da 1-0, aproximadamente 1.200 pés. Gente, na 6200, agora tem um balão, a nossa posição exata de 9 horas, uns 4 mil pés, mais ou menos. Gente, obrigado pela informação, o Xané 6200. Nada. Avisado do Xené, então, tem condições de prosseguir a retaguarda mesmo com o projeto CAB? Xené Alfa, guarde. Positivo. Mike Romeu Alfa, dá presente e chame o controle, 1-9-8. 1-1-9-8, confirma? Afirmo, 1-1-9-8, Mike Romeu Alfa. É. Obrigado. Controle, bom dia, passar para Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa, mantenha condições visuais, 500 pés, carregada 013, fica atento, ao balão. Sobre o marcador externo, mantendo no máximo até 4 mil pés, que foi reportado pelas aeronaves de aproximação. Positivo, a senhora me autoriza para seguir direto o CAB e atingir o litoral? E falar no mar? Sim, está autorizada. Obrigado. 5 milhas. Foi avistado algum balão? Negativo. Gente, obrigado. Bom dia. Nova Lima, reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. 2-0 milhas afastado de Salvador. 3.500 pés. Cliente, 6200, obrigada pela informação. Chama o Sol, Lima, 2-1 decimal, não? 2-1-1-6200. Bom dia, senhor 6200. Ou Xenéa 6200, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o portão 01162, descendo para Travel 050, que a gente vai zero a tweet. Sai, TAP, 1162. Papai, eu falo direto para a Palinha, eu poderia confirmar o estimado da terminal Aracaju? Catalina estima 107 milhas náuticas, mais 1 hora e 14. Pay attention balloon over India Serra. boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 120 graus, 09 graus. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Azul 4207. Chame o centro Recife, frequência 126, corrigindo 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Papai uniforme direto para Lima. Direto para Lima, agora atingir a 220 milhas fora da cidade. Direto para Lima, 20 milhas nordeste do Salvador, serviço radar encerrado. Autorizado ligar frequente para coordenação e ingressar na terminal Aracaju. Chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Controle Aracaju, 120 decimal 3, correu? Direto para Lima, 120 decimal 3. Ok, 120 decimal 3. 01162, descending to 2006. Clear China, ILS, report established on localized. Clear down to 2003 ILS, report established, go 116. Steve, my time alpha. Confirme isso, tempo total de sobrevoo. Frequência, Michael Melfa, na sua frequência de informar, livre frequência para coordenação. Azul 4207, decolar 232, chame controle Salvador, 119, décima 8. Salvador, 198, grato, bom câmera, meu irmão. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4207, vai cruzar 1000 pés. Azul 4207, contato rodar na decolagem, se me manter nível de voo 340 via saída, salvo 1. Salvo 1, 340, Azul 4207. Azul 4207, vou em Leda. Obrigado, Leda. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Pista de chegada a bonde para 4 mil pés, QNH, no 013. Está livre o Whisky, Bravo Whisky. Formação Papa, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via rota do plano de voo nível 340. Saída São Voo 1, Leda, Motiva. Primeira curva à direita. Transponder 5527, controle Salvador 119.8. Autorizando conforme a rota, 340. São Voo 1, Leda, Motiva, curva à direita. 27 e 198. Correto, chamo pronto, portão 9. Chamarei. On the ILS 1162. 1162, contact the tower, 118.6. 118.6, so 1162. Thank you. Salvador Tower, good morning, go 1162. Uno, go 1162, Canadian 103, continue approach, stand by landing clearance. Standing by for landing clearance, go 1162. Go 1162, the last traffic that has landed reports a balloon on short final, runway 10, approximately 4,000 feet. Okay, thank you for the information, go 1162. Go 1162, traffic inside, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, go 1162. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência 122 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Recife 1235, 1251, azul 4207, bom trabalho. Polo 162 on ground at 41, make it by the right, contact ground 121, that's my one. By the left, 121, 10, 1162, thank you. Ground morning, go 1162. Runway back in. 1-2-1, that's my one. I think so. Ground morning, go 1-1-6-2, runway back in. Go 1-1-6-2, Alpha Juliet, gate 10. Alpha and Juliet, gate 10, go 1-1-6-2. Então, meu whisky, Bravo Whisky, foi reportado dois balões não tripulados sobre o marcador externo. A última vez visto, estavam a 4 mil pés. Isso, Maria, 4 mil. Obrigado, vamos bater. Isso, Bravo Whisky, corrigindo o balão de festa junina. Ah, isso, Maria, obrigado de novo. Aguarde, Paulo, tá 3745, autorização São Paulo, Congonha, informação é passar porta 3. Go 1162, Juliet, gate 04. Juliet, gate 04, go 1162. Stand by, go 1162. Stand by, go 1162. B745, prepare seu voo no Leda Motiva, aguardando cópia. Autorizado, chame o tag. Então, 3745, cópia. Prossiga, 3745. Autorizado para Serra Brava, Serra Babá, e a rota do plano de voo, nível 360. Saída Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Motiva, primeira curva direita. Transponder 5532. Controle Salvador 119.8. Autorizado Congonha, nível 360, decola da 10, curva direita, olha, Sango 1, com a transição ótima. Interceptor pelo 10, depois volta do plano. 532 é o controle, o transponder e o controle 119.8. Tá, 374. Então, 3745, cotejamento correto. Chame pronto, porção 3. É bom, tá? Uno 556, papá, confere autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857 até Moussa, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Nóquilo. Primeira curva à direita. Transponder 5530, controle Salvador 119.8. Confirmar na saída Sanvo 1, Sanvo. Correto, chame pronto, portão 4. Paulo, bom dia, boa 790, Copa Pátria, Recife. Bora 790, autorizado para Serra Brava, Romeu Fox, via Pesluna 7, nível de voo 370. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5537, controle Salvador 119.8. Ora 790, cotejamento correto, chame pronto, porção 1-0. Boa tarde, Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, estável e alerta sobre ele. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, ajuste no 0 no 3. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso para informação. Vai reportado o balão na curta final 1-0. A sua informação é que o balão estaria a 4 mil pés. Reporte visual. Positivo. Avistando, atento aos balões. Obrigado. Whisky Bravo Whisky, poderia informar por... A localização dele. A localização do balão? No momento? Não, negativo. Não avistamos o balão, não. A gente reportou avistando a pista. O balão, se eu avistar, eu informo pra vocês. Whisky Bravo Whisky, gente, grato. Autorizado pouso, pistão no zero, tráfego já avistado. Vento 130 graus, 09 nós, o ajuste agora 0-1-2. Sim, esposo, vista 10, vista para isso. Tan 3895, táxi autorizado até o ponto de espera, via Batune, táxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1012. Batune, 18895, ponte de espera, batalha. Confirmando a Torre 1, 18, decimal 60. 1012. Inicialmente rumo norte, decolando a pista no 7. Transponder 0142, controle Salvador 119, décima 8. 0142, transponder, controle Salvador 119. Salve, Serra Romeu, confirme o PLB. Chame a torre para assinamento 118 decimal 6, QNH 1012. Grato, 18 mil, já Serra Romeu, assinamento a critério, reporte o campo ao táxi. De realizar o pushback com a cauda até a entrada do pátio 3, de modo a deixar a Juliette livre para a aeronave da companhia ingressar para o gate 4. Gente autorizado, chame pronto para o táxi, vamos no 556. Whisky Bravo, Whisky, boa tarde, siga via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Firmando Whisky Bravo, Whisky, parte 5. Quero estar aqui. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus, 119. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, 3436, dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 060, que é legal no 012. Aguarde, Gona 790. Go 1162, Juliet Gate 04. Hurry up there, the company. Juliet Gate 4, go 1162. Bravo Whisky autorizado, Juliette, contorno Pátio Uno, chame na Lima. Sete chamada de 2 minutos para o Cuxa. Chame controle Salvador, 119-8. Zé Romeu, resposta na taxa aí, papá. Boa, direto, São. Está autorizado, São 3895. É, graça. Com 962, vou direto de Tápia. Direto de Tápia, no 962. Charles Romeu, decolar presente? Afirmo, Charles Romeu, autorizado a decolar? Na taxa papá, vento no 30 graus, 10 nós, com rumo norte, reporte para o sol. Luna 556, táxi autorizado até o ponto de espera. Da pista no zero, via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera, chame Torre 1, 18.60, QNH 10, no 2, grata pela colaboração. Nada de destaque, até o ponto de espera, contato 86, bola, pista afirmo, 10, no 2. 1790, portão 10, autorizado, chame táxi. 1790. Luiz Bravo, isso, siga Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame Torre 1860. Gente. 1962, desça para 2, meu teste, autorizado a sinal do procedimento LSX3, reposto estabilizado no localizador, está autorizado Duna. 12, Duna, desça para 2, meu teste, autorizado Xenia 2 e no 3, formação Quebec, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Pernambuco 44, segura, Pernambuco 857 até Moço, nível 360. Saída Sanvo 1, Leda, Tóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5546, controle Salvador 119, décima 8. O 62 no 3, autorizado Galeão 360, Tóquilo 44, segura, para novembro 857, Moço, decolada 10, ação 1, Leda, Tóquilo, curva direita, 5546, 19, 8, ao controle, 162 no 3. Correto, chame pronto, portão 8. Torre, bom dia, 1556, autorizado a alinhar, decolar, pista no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Decolar, 1556 para informação, informa o Robson 66, afastando com o rumo norte, à esquerda, pista no zero, não interfere com a decolagem. O tráfego está mantendo 500 pés. Que Bravo Isca autorizado cruzamento da 1735, reporte na papá. Salvador, Charles Romeu. Charles Romeu, prossiga. Está autorizado, senhor. O Charlie Sierra Romeo pretende fazer um TGL na presente posição. Informa no retorno. Obrigado, Luiz, que adiciona pra mim essa linha. 130, bordo atendendo João Pessoa, com 305 aqui, esteja para mim. 130, João Pessoa, Gona 790, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via parte 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, corrijo, 118.60, QNH 10 no 3. Perdiu, QNH 10 no 3, Pátio Índia, do ponto de espera quadrilar, próximo 26, gol no 790, obrigado, bom dia. Bom dia. Rogério, terá que fazer um novo plano. Apenas um TGL contra risco do Charlie Serra Romeu. A Torre não pode autorizar esse procedimento, só quero que reposte quando estiver regressando para Salvador. O papá, papá, Charlie Serra Romeu. Afirmativo, papá, papá, Charlie Serra Romeu. Papá, papá, Charlie, Serra Romeu, se tiver intenções, pode executar um TGL na 1735. 5-0, ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Então, se no caso executar esse procedimento, terá que fazer um novo plano. Ok, senhora, ok. Voo 1556, decolado ao 01, no chame controle Salvador, na frequência 119.80. 436. Frequência do controle Salvador. 198, voo no 56. Charlie Serra Romeu retorna para Salvador e vai efetuar um novo plano para procedimento em pouso TGL em Lauro de Freitas. Charlie Serra Romeu, prossiga a final 1-7, reporte curta final. Curta final, Charlie Serra Romeu. Papá Charlie Serra Romeu, na escuta? Na escuta, Charlie Serra Romeu. O senhor pode fazer também o seguinte, entrar em contato junto à Sala S quando o senhor pousar no heliponto Zulu e pode fazer um novo plano via telefone com a IS aqui de Salvador. Afirmativo, só que eu não posso fazer isso em voo, né? Tem a instituição autorizado prosseguir, reporte na final da 1-7. Final da 1-7, Charlie Serra Romeu. Com 1790, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 130 graus 099.